Rádio Roquete Pinto 94,1 FM. Esta rádio é pública e pertence ao governo do estado do Rio de Janeiro. Seu nome, Roquete Pinto, é uma homenagem à memória dedicada a Roquete Pinto, um dos pioneiros do rádio no Brasil, e tem a finalidade de educar pela sensibilidade e a informação correta e imparcial. O rádio é o livro dos que não sabem ou não podem ler. Rádio Roquete Pinto 94,1 FM. Levando até você o ideal de Roquete Pinto, um dos pioneiros da radiodifusão no Brasil. O rádio é a escola dos que não têm escola. É o jornal de quem não sabe ler. É o mestre de quem não pôde prosseguir nos estudos. É o divertimento gratuito do pobre. É o animador de novas esperanças. O consolador dos enfermos e o guia dos sãos. Desde que o realizem com espírito altruísta e elevado. Palavras de Edgar Roquete Pinto. Todo sábado, das 15 às 16 horas, Eunice Cury apresenta Florilégio da Canção Francesa. Uma seleção primorosa do cancioneiro francês, repleta de sucessos de todos os tempos. Florilégio da Canção Francesa. Realização Rádio Roquete Pinto. Ideias, sugestões, críticas, incentivos e preferências. Anote o endereço eletrônico da Rádio Roquete Pinto. rrp@94fm.rj.gov.br ou acesse nosso site www.radioroquetepinto.rj.gov.br. Dando prosseguimento ao programa, esta música clássica tão popular, apresentamos Mestres da Música. Mestres da Música, com Arthur da Távola. Soprano, já deve haver percebido. E uma dúvida deve estar na presença ou na cabeça de ouvintes deste programa. Será Janet McDonald? Isso me refiro aos ouvintes de mais de 50 anos. Será, quem sabe, Jadigar? Não, a voz da Jadigar era um pouco diferente. Porém, é uma das três estrelinhas ou estrelas dos anos 40 e 50, ao início do cinema mudo. Essa de todas talvez seja a menos lembrada. Bem, não vou ficar a fazer mistério, é a voz de Diana Durbin. Diana Durbin foi uma voz e um rosto feitos à perfeição para os primeiros anos do cinema falado e do cinema a cores. O cinema falado, de pronto, aproveitou uma série de obras em que o canto estivesse presente, não só os musicais da Broadway, como operetas ou obras isoladas, enfim. E, ao mesmo tempo, o cinema falado, num instante, buscou cantores que tivessem, já fora da era do rádio, um rosto, um corpo bonitos. O cinema precisa dessa beleza aparente, pelo menos o cinema de agradabilidade, que é o cinema de entretenimento, que marcou o crescimento de Hollywood, embora nem sempre tenha marcado a arte, que por sua vez também existe em Hollywood. Diana Durbin. Quem se lembrará da Diana Durbin? Ela se chamava Edna McDurbin, mais conhecida como Diana Durbin, e nasceu no dia 4 de dezembro de 1921, no Canadá. Depois a sua família se mudou para os Estados Unidos e ela desde pequena se revelou uma jovem cantante e uma pessoa que queria porque queria ser atriz. Tentou a Metro Golden Mayer e perdeu uma competição justamente para Dia de Gala, que então mocinha fazia sucesso, principalmente com O Mágico de Oz, a obra eterna de Dia de Gala. Por essa razão, ela tentou outros estúdios e aí sim ela conseguiu a penetração necessária a ser uma das estrelinhas cantoras de Hollywood. Eu não diria que ela é uma voz de cantora lírica plena para uma ópera. Vamos observar uma voz de grande extensão, sobretudo nos agudos, mas uma voz estreita. Não é uma voz que tem uma certa largura, como é a voz das sopranos que interpretam a ópera. Ela era talhada para o cinema. Ela não é uma espécie assim de Mário Lanza mulher, só que alguns anos antes. O que não a impediu de fazer um grande sucesso, porque a clareza da voz, a beleza de seu rostinho, de olhos azuis, ela costumava cantar com uma fitinha delicada, amarradinha no pescoço, tudo, enfim, aqueles cabelos ondulados dos anos 40 que faziam o sucesso de uma estrela nos Estados Unidos. Vamos conviver um pouco com essa Diana Durbin, tão importante a seu tempo, tão significativa, e que pelo menos no espírito deste produtor deixa a lembrança de seus tempos de quase rapaz ou de adolescente, em que o deslumbramento do cinema era um dos fatores de sua alegria. Ela está a cantar em fundo e já vai trazer para o primeiro plano o famoso Estrelita de Ponce e Laforge. Vamos ouvir o Estrelita por inteiro em seguida e logo depois, para que não haja uma interrupção, nós vamos ouvir o Cielito Lindo de Fernandes. Portanto, Estrelita, Cielito Lindo, Diana Durbin. ya hay déjame en paz y olvida mi amor y la tiro atrás pájaro que abandona ti de solito su primer nido si lo encuentro ocupado cielito lindo bien merecido. Voz de Diana Dubin, que ouvimos em Estrelita de Ponce e La Forge e no famoso Cielito Lindo de Fernandes. Essa canção que está em fundo já virá a primeiro plano é o famoso Always de Irving Berlin. Depois que ela fracassou no seu intento de entrar para Metro Golden Mayer, ela continuou buscando estúdios onde trabalhar e foi contratada, afinal, pela Universal, ou a Universal, onde um diretor importante, no ano de 1936, sugeriu à empresa que a contratasse. E assim aconteceu. E daí ela realizou o seu primeiro filme de grande sucesso. Esse filme se chamou Três Pequenas do Barulho, na versão brasileira. Na versão castelhana, Três Ticas Listas. Enfim, Três Pequenas do Barulho. Do barulho, na gíria dos anos 40, significava dizer três garotas alegres, bagunceiras, felizes. Essa é uma gíria que desapareceu com os anos. E nós estamos aqui a lembrar. No Três Pequenas do Barulho, ela começou já com grande sucesso. Sucessos esses que se sucederam em vários e vários filmes. Por exemplo, Cem Homens e Uma Garota, imagine. Esse filme, Cem Homens e Uma Garota, foi o vencedor do Oscar da melhor trilha sonora. Eu não me recordo agora de que ano, aí por volta dos anos 41, 42, aproximadamente. Depois ela fez A Irmã do Mordomo. Depois, sucesso, Vivo para Cantar, outro filme. Depois ela chegou a cantar até uma área de ópera, Nessun Dorma, que é uma área famosa, no filme A Irmã do Mordomo. Já uma entrada dessa menina, que era uma cantora lírica, de certa forma, uma cantora lírica ligeira, mas uma cantora lírica, no terreno da ópera, que ela nunca ousou propriamente, porque Hollywood lhe deu sucesso, lhe deu muito dinheiro, muitos recursos, enfim, marcou a sua presença no seu tempo. Ela também protagonizou um filme, do qual por acaso eu me recordo, chama-se Deliciosa Mentira. Sempre aquelas formas românticas de filmes românticos de amor e banhados em canções com essa linda carinha de Diana Dubin. Seu corpo mignon, mas muito bem proporcionado, seus cabelos cacheados, a moda da época, e seu rosto. O que poderemos dizer hoje em dia é belo? Não, muito bonitinho. Ela era muito bonitinha. Pelo menos para os adolescentes que naquela época acorriam ao cinema para ouvir com espanto, com agrado, com alegria, as cantoras famosas. Vamos ouvi-la agora, portanto, em mais duas canções em seguida. Primeiro, a canção Always, que já ouvimos em fundo, e logo depois, o que já está em fundo, a Ave Maria de Gounod, que é uma adaptação, como sabem, de um prelúdio de Johann Sebastian Bach. Me amor en los hierros de Tureja. E assim começa o famoso Amapola. Amapola foi um sucesso em todo o final do século XX. O século XXI esqueceu um pouco a Amapola. E a nossa Diana Durbin vai agora nos relembrar com a sua voz de soprano ligeiro, soprano lírico talvez, lírico ligeiro, aquele limite ali entre as vozes altas dos sopranos. Um aspecto interessante da Diana Durbin no cinema foi um filme que eu citei no comentário anterior, o famoso 100 Homens e Uma Mulher. Para que se tenha ideia da importância que se dava aos filmes de Diana Durbin, o 100 Homens e Uma Mulher teve a presença na condução orquestral e também na parte musical de nada mais, nada menos do que Leopold Stokowski. Leopold Stokowski, à época, era um maestro famosíssimo, dos maiores do mundo, ao nível de Arturo Toscanini e vários outros. Por aí se vê o que a Universal, na sua concorrência com a Metro-Goldwyn-Mayer, gastou nas películas com a Diana Durbin e sua importância. Fiquemos por aqui, depois falo um pouquinho mais nela, e ela agora vai nos dar essa brilhante Amapola. E vocês vão vendo, ao longo dos anos, uma pequena modificação na voz, muito pequena. Ela também não foi uma intérprete de duração muito longa na história do cinema, como veremos. Ela vai cantar o Amapola, que é obra de Lacalle, e em seguida do Amapola, ela vai cantar o famoso Poor Butterfly, de Hubble e Golden. Obras essas que eu estou escolhendo, de certa forma, de modo muito especializado, para ouvirmos a Diana Durbin em músicas conhecidas do grande público. Aqui já estamos a ouvir, e daqui a pouco veremos por inteiro, em primeiro plano, Diana Dubin, do trecho de um de seus filmes, a cantar uma área de ópera, famosa valsa da Musetta, de Puccini. Vocês vão observar como a vozinha curta, mas eu digo estreita, no sentido do timbre. Porém, a alma dela tinha muito a ver com a personagem da Musetta. Mas ela cantou para nós antes o Amapola, famoso, e o Pooh Butterfly, que também é outra obra muito conhecida. Alguns dados curiosos sobre a nossa Diana Dubin. Ela era danadinha, casou-se várias vezes, se não me engano, 4 ou 5 vezes. Divorciou-se, eu tenho a impressão que ela casou 4 vezes. E não tenho esse dado com precisão. Ela casou com Charles David, eu tenho certeza, com Felix Jackson e Paul Vaughan. Se divorciou dos 3, teve uma das filhas, e ficou viúva uma das vezes. Enfim, ela era casadoira. Outro aspecto curioso é que ela chegou a receber, pasme, $400 mil por filme. Isso nos anos 40. Isso dá uma medida do que significava do ponto de vista de obtenção de plateia. E ela era comentada como a estrela que salvou o estúdio, a Universal, nessa época. Ela teve também uma coisa muito curiosa em relação aos seus fãs. Por exemplo, Mussolini era o ditador fascista, era apaixonado, olha que ele era da terra da ópera, era loucamente apaixonado no sentido distante, eu imagino, pela Diana Dubin, e lhe mandava cartas. Franklin Roosevelt, o oposto de Mussolini, o mesmo. E até o nosso caturro fechadão, Mr. Winston Churchill, a grande figura da Segunda Guerra Mundial, o grande político inglês, possuía também um apreço especial por Diana Dubin. O que mostra como a questão da fama é passageira, é complexa, é temporal. Porque com todo o apoio desses homens famosíssimos, ela evidentemente chegou ao máximo numa carreira em poucos anos, uma carreira que não durou muitos anos. Inclusive, ao final, ela teve um problema de uma espécie de paralisia num dos braços, que passou a prejudicá-la um pouco nas posições, já nos filmes, nos últimos filmes que protagonizou. Mas nós vamos ouvir aqui a nossa Diana Dubin, agora, em primeiro lugar, com a valsa da Musetta, sobre a qual eu me referi, e de Puccini, e em seguida com a obra The Last Rose of Summer, que é também essa última rosa do verão, uma das obras muito conhecidas do repertório norte-americano, obra de Flotow e Moore. Thank you. Ouvimos a valsa de Musetta, de Puccini, e em seguida a última Rosa do Verão, de Flotow e Moore, na voz de Diana Derby. Agora, outro dado curioso que me foi contado por um amigo Itérbio Aldrigue, um especialista em música e um amante do cinema inveterado, conhecedor desses meandros. Ele me contou que a Diana Dubin teve o seu primeiro beijo no cinema dado pelo ator Robert Stack, que veio depois a ser aquele detetive herói dos Intocáveis. E esse fato tem alguma importância sociológica, porque nessa época as mocinhas, vamos chamar assim, dos filmes, eram puras, imaculadas, virgens, e era aquele beijinho bobo que o Brasil passou a chamar de selinho, né? Não havia, como hoje, uma diferença enorme na sensualidade dos filmes, e era muito interessante aquela virgenzinha que encantava o mundo inteiro já ser beijada pela primeira vez no cinema, e o foi por Robert Stack. Fiquemos com essa curiosidade e de imediato vamos ouvi-la ainda e uma vez na obra deliciosa que é O Beijo, que é uma obra italiana de Arditi, e em seguida de O Beijo nós vamos tê-la no famoso Talvez ou Perhaps, que é como ela canta. Oh, Ouvimos o beijo, il bacio, de Arditi, e o perhaps, de Franchetti, com a voz de Diana Derby. Nós agora vamos encerrar o programa com o ritmo espanhol, lembrando a cidade de Cádiz. Há uma obra de Léo Delibes que se chama As Filhas de Cádiz. Ou As Moças de Cádiz, melhor dito. E ela dá aqui uma interpretação também espanholada, com a qual nós vamos encerrar esse contato com Diana Derby. Atenção que o tempo todo eu disse Diana e não Diane. É porque a Diana Derby não se escreve como Diane. Ela se escreve D-E-A-N-N-A. Ela é Diana, como nós aqui no Brasil dizemos Diana. E não Diane. Portanto, não haverá nunca em quem desejar conhecer mais essa cantora a dúvida se ela se chama Diane ou se chama Diana. É Diana mesmo. Vamos ouvir no encerramento. Pelouse visible et nous n'en sommes pas.

sofrer. Vai, dime, dime que cantando se alegra, que lindo los